Nunca mais eu vi Maria, nunca mais eu vi o amor. Guardo na lembrança a cor do vestido dela. Eu tô roendo, tô cheinho de saudade, meu amor, por caridade, me bota o rosto na janela. Eu tô roendo, tô cheinho de saudade, meu amor, por caridade, me bota o rosto na janela. Eu não aguento tanta ausência, tanta dor. Parece que o amor esqueceu de mim. Bateu a porta, deu adeus e foi embora. A solidão me devora, agora estou roendo sim. Traga de volta a minha felicidade. Abra um sorriso cheio de ajuda de caminho. Aceita a dança, solta a sanção, se joga o laço. Se tropeça no compasso, caia por cima de mim. Aceita a dança, joga a dança, se joga o laço. Se tropeça no compasso, caia por cima de mim. Mas caia, caia, caia por cima de mim. Caia, caia, caia por cima de mim. Caia, caia, caia por cima de mim. Que eu te abraço, eu te seguro, caia por cima de mim. Caia, caia, caia por cima de mim. Caia, caia, caia por cima de mim. Caia, caia, caia por cima de mim. Que eu te abraço, eu te seguro, caia por cima de mim. De banda ao vivo, em ritmo de forró pé de serra. Nunca mais eu vi Maria, nunca mais eu vi o amor. Trago na lembrança a cor do vestido dela. Eu tô roendo, tô cheinho de saudade, meu amor, por caridade, bota o rosto na janela. Eu tô roendo, tô cheinho de saudade, meu amor, por caridade, bota o rosto na janela. Eu não aguento tanta ausência, tanta dor. Parece que o amor esqueceu de mim. Bateu a porta, deu adeus e foi embora. A solidão me devora, agora estou roendo sim. Traga de volta a minha felicidade. Abra um sorriso cheio de arroz de caminho. Aceita a dança, solta a dança e joga o laço. Se tropeça no compasso, caia por cima de mim. Aceita a dança, solta a dança e joga o laço. Se tropeça no compasso, caia por cima de mim. Mas caia, caia, caia por cima de mim. Caia, caia, caia por cima de ti. Caia, caia, caia por cima de ti. Que eu te abraço, eu te seguro, caia por cima de mim. Caia, caia, caia por cima de mim. Caia, caia, caia por cima de mim. Caia, caia, caia por cima de ti. Que eu te abraço, eu te seguro, caia por cima de ti. Di e banda ao vivo em ritmo de forró pé de serra pra você. E a gente tá no palco MP3, né, nas redes sociais de gravações e banda Caras de Asas ao vivo.